vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É... naquelas. Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada. Isso é Not Justice. Pedro, o backing vocal de Libera-me From Hell. Justice, justice, justice, justice. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. O que pode ser melhor do que um Inferno Cop? Dois Inferno Cop. E juntos eles são o Tanaka Sentai. Gente, finalmente, depois de milhares, dois provavelmente, podcasts falando sobre Luluco, sem falar sobre o Luluco, finalmente vamos falar sobre o Luluco. O que a gente planejava era fazer um cast da Trigger, e num cast da Trigger a gente falaria sobre o Luluco. Mas, como sempre, né, as coisas nunca andam como planejado, e daí a gente decidiu, a gente tava fazendo o Tanaka Awards, né, e vamos falar sobre o Luluco, tá bom, vamos falar sobre o Luluco. E o Luluco que venceu várias categorias, então se vocês não viram o Tanaka Awards, vão se fuder, ou vão ler o Tanaka Awards. Eu acho até uma melhor opção. Então, Luluco, acho que a gente pode começar falando do meu texto, clickbait, desculpa, inclusive, perguntando se Luluco seria um novo FLCL. Eu fiz esse texto pro Furikuri. Tanaka, né? Isso, Furikuri, é. Eu fiz esse texto, acho que foi a parte com base no episódio 2 de Luluco, e o que pegava a partir daquele episódio é que parecia muito que ia ser uma série sobre maturidade e sobre as estranhezas da maturidade, sobre se acostumar com essas estranhezas e tudo mais, e sobre vários inuendos sexuais. A parte dos inuendos sexuais não tiveram tanto, né? No primeiro episódio teve um pouco, quando que da primeira vez em que ela se transforma, não que ela se transforma em arma, mas quando que ela ganha aquela roupa, ela tira a roupa normal. Uhum. É, a roupa espacial dela, e aí a galera da sala falando, olha, tá mostrando as curvas dela e tudo mais, é tipo uma cena que lembra bastante Kill la Kill. Os dois primeiros episódios até, né, porque quando ela se transforma em arma, quando conhece o Nova, tem um pouco de uns inuendos sexuais ali. É que a cena de transformação dela é tipo, a roupa espacial vai por debaixo do uniforme dela e depois o uniforme cai, como se ela tivesse pelada. A virilha dela vira a ponta da pistola, né? E quando ela conhece o Nova, a pistola dela fica toda ouriçada. Então acho que isso é um pouco, talvez não muito, mas um pouco sexualizado. Um pouquinho, talvez. É mais a questão não, da descoberta da sexualidade do primeiro amor, né? Principalmente a questão do primeiro amor, porque no segundo episódio mesmo em que lança uma comparação que é bem importante na série e que vai ter posteriormente, que ele compara o primeiro amor a um Big Bang, né? É, tem justamente isso. E também quando que ela se transforma em arma, acho que foi a partir daí, eu não lembro se fui eu que falei com o Igor, alguma coisa assim, tipo, em arma eu pensei, mano, Furikuri, né? Furikuri é justamente isso, quando que ele quando ele tem uma ereção, o Takum, em Furikuri, ele justamente vira uma arma, assim. Aquele galo que ele vai criando na cabeça e vai crescendo até virar uma arma. A questão da sexualidade que eu levantei é porque eu acho que essa é a maior diferença temática, pelo menos a parte superficial temática, né? Porque tem uma parada mais, uma camada mais abaixo ali que a gente comenta no final, mas essa questão temática sobre o primeiro amor, em FLCL tem muito mais a ver com a descoberta da sexualidade, e em Luluco muito menos. Luluco, no máximo, sim, uma referência ou outra, até porque os personagens são muito mais novos. Não, eu acho que na verdade são a mesma, são o Takum, ele é mais ou menos na mesma idade da Luluco, eu acho. Tipo, ele deve ter o quê? Uns 12 anos, provavelmente, eles devem ter. Alguma coisa assim. Nossa, sério? Anos. É, por aí. Então, acho que é só... No final de Furikuri, o Takum, ele entra no ensino médio. Então eles devem ter, sei lá, 14, 13 anos. Então. É, por aí. Mas ainda assim, a natureza de Luluco é mais infantil, né? Sim, sim. Furikuri é muito mais a puberdade, a descoberta da sexualidade, e Luluco é a questão do primeiro amor. Até na parte visual já é algo mais infantil, sim, sim, mais cartunizado e tal. Furikuri é bem mais louco, né? Liga bem menos o foda-se pro espectador do que do Lupo, mesmo o Lupo sendo uma loucura total, né? Ainda assim, tem essas questões bem semelhantes quanto se sentir estranho com o próprio corpo, ou o impacto que o primeiro amor tem, e coisas assim. Eu acho que a gente poderia concluir, então, que, de fato, o Luluco é meio que um novo FLCL, meio que um novo Furikuri. Não completamente, mas até porque ser completamente a mesma temática seria até meio redundante, né? Mas ainda assim, é meio que um novo. Né? É, sim. Basicamente... Acho que eu não tava errado, não foi clickbait. Não foi clickbait, não, tá? Não foi. É basicamente a história de amor louca da Trigger, o Luluco, a história de amor louca da Gainax e Furikuri. Da Gainax e Furikuri, é. Boa, boa. Gostei. Mesmo que, digamos, Furikuri não seja dirigido pelo Imaishi, quem dirige Furikuri é o Kazuya Tsukumaki. Isso me lembra um pouco aquela questão que tem entre Gurren Lagann e Kill la Kill, sabe? Porque enquanto Gurren Lagann fala do crescimento de um homem, Kill la Kill fala do crescimento de uma mulher. E enquanto Furikuri fala, da, digamos, da puberdade, do primeiro amor de um menino, Luluco, é sobre a puberdade e o primeiro amor de uma menina. Então tem esses contrastes que você consegue perceber. Não tinha pensado nisso. Dá pra ver que os caras realmente pensaram ao fazer o anime, sabe? Outro ponto interessante que tu levantou foi a questão do enquanto Furikuri é muito mais sobre a sexualidade e o primeiro amor, o Luluco é muito mais sobre o primeiro amor mesmo, né? E é legal como a série é tão honesta sobre esse negócio tão fútil e imaturo que é o primeiro amor de uma garota de, sei lá, muito nova. Muito, muito nova, né? É, e, tipo, a parte final de Luluco é basicamente, tipo, o vilão falando que, cara, isso não vale nada. É, exatamente. Assim, o episódio em que ela se apaixona pelo Nova é completamente convincente. É muito convincente. Muito convincente. Tu se apaixona junto, né? Eu acho que eu falei isso já umas 357 vezes, que no segundo episódio tu se apaixona junto com a Luluco. Mas é uma realidade, cara. O Nova é um personagem com presença, é um personagem que a atmosfera se molda pra ele, né? Só por causa dele. E ele é todo aquele clichê do garotão que as menininhas mais novas se apaixonam. O bad boy da escola, sabe? Bem assim mesmo. Eu sou um cara. Eu acho engraçado como nesse segundo episódio tem momentos em que o Nova é literalmente um grande de um pau no cu. Só que a gente não nota isso porque a gente tá a partir da visão da Luluco, né? Porque quando a Luluco ela tá, digamos, admirando o Nova e logo depois desses momentos dela admirando ele, vem a cena do Big Bang que eu citei antes. O Nova tava atirando lá no cara, assim, sem parar, sabe? Depois a Luluco atira nele, Sim, né? Então, tipo. Porra, o cara tá matando o cara lá, assim, mesmo o cara não tendo feito, sabe, nada demais. E a Luluco tá lá, tipo, caralho, menino é muito bonito, sabe? É engraçado como o anime convence nesse sentido, né? Mas eu acho que faz parte da piada, porque ele quer justamente enfatizar esse clichê de que, é a menininha novinha se apaixonando pelo cara que é mauzinho, tem atitude, é bonitão e não sei o quê. E ele usa isso de fato, né? Desde o começo, você, tipo, já vê que o Nova não tem sentimentos. Ele realmente não parece ter vontade própria, sabe? Ele ser um alienígena cuja característica é não ter sentimentos, é a única característica. É um ser humano, só que não tem sentimentos. E o nome da raça é Sem Sentimentos. Sem Sentimentos Jin. Assim, é claro, é tudo muito engraçado e não sei o quê. E realmente é muito engraçado. Só que também tem essa questão de, vamos enfatizar o clichê de que a menininha novinha vai gostar de um carinha que não liga pra ela, né? É tudo em prol disso, né? Só que é muito legal como ele é honesto o suficiente pra chegar no final do anime e dizer, pô, esse amor que eu senti é muito trouxa, é muito infantil, muito imaturo, muito fútil, e ainda assim é a coisa mais importante do universo, literalmente naquele momento, né? Naquele momento chega a ser literal. Até porque é uma característica do Inmash, né? Ele torna todas essas coisas que seriam metafóricas, né? Ele bota literalmente na parada. Eu acho bastante honesto essa metáfora do Big Bang. Porque a conclusão do anime é justamente que aquilo realmente foi fútil, foi passageiro, foi superficial, só que significou muito pra personagem. Foi ali onde ela começa a se abrir pro mundo. É como se ela nascesse outra vez, né? Como se ela começasse a expandir os sentimentos dela pra com os outros. Ela começa a ter uma identidade, ela começa a correr atrás das coisas. Ela literalmente se abre para outros universos, né? Isso inclusive vira até uma ferramenta, uma arma de verdade pra ela depois, que quando depois ela admite pro Nova, ela realmente que ela gosta dela e tudo mais, ela ganha tipo, uma arma interdimensional que faz uma caralhada de coisa. Então, tipo, ele pega esse elemento dessa questão do Big Bang, né, que ela literalmente digamos, abre pra outros universos e torna isso uma ferramenta narrativa. Ela nasce, né? É como se ela nascesse. É como se ali o universo dela nascesse. digamos Sim. assim. Por mais que seja enfaticamente clichê, é muito real. Eu não sei qual é a experiência de vocês na adolescência, mas pra mim, os meus romancezinhos do ensino fundamental, do ensino médio, também tiveram essa significância, tipo, de tu aprender o que é sentir alguma coisa, sabe? Ó, cara, tu aprender... o meu crush do fundamental se resumiu em eu não ter coragem de falar com ela, sério. Tá, cara, é o... Seu primeiro amor é literalmente um mundo pra você no começo, né? Tipo, você presta tanta atenção nessa pessoa que você gosta que você não repara no resto. Tipo, às vezes o anime é exagerado em alguns momentos, é. Isso faz parte da linguagem do image. Mas em alguns momentos até faz sentido, sabe? Tipo, exploitation. É justamente você ignorar todas as merdas que o cara faz, né? Pra você realmente admirar ele. Eu era assim, sabe? Meu primeiro amor era um mundo pra mim. E quando dava merda, sabe, o mundo caía. É um sentimento bem semelhante até. E assim, pra personagem, o depois também é interessante, porque ela aprendeu com esse primeiro amor como sentir, como querer se engajar, tá disposta a correr atrás de alguma coisa, sabe? É onde ela começa a ser alguém de verdade, né? É a partir dali que ela começa a aprender a viver. É ali que, tipo, então... você tiver no perspectiva dos primeiros episódios, que ela começa a aceitar o diferente, porque ela não gosta de nada que é diferente. É, digamos que é o início do amadurecimento dela, como uma pessoa adulta, com consciência de si e tudo mais, né? Eu gosto como que a série fala sobre essa questão do primeiro amor e tudo mais, não só pra personagem da Luluca em si, mas como também esse amor, de certa forma, é um negócio contagiante, assim. Porque isso afeta o Nova também, né? É, contagiou o Nova no final. É. O que eu acho muito bom dessa cena do Big Bang, provavelmente são as minhas cenas favoritas do anime, é que como ele espelha, né? Porque o episódio 2 tem essa cena da explosão do Big Bang da Luluca e 10 episódios depois, no episódio 12, tem a mesma cena, só que com Nova. Tipo, até o storyboard, os efeitos são iguais, assim. E aí, cria esse espelhamento e mostra como, de certa forma, esse amor, ele é contagiante, sabe? Então, eu acho muito legal como ele expande esse aspecto, assim. É interessante porque, de uma forma até lógica, de uma forma até coerente e coesa, Luluco chega a uma conclusão de que o amor é a resposta, sabe? Claro, é muito fácil tu dizer isso, é muito fácil tu tratar isso como a verdade ou até como uma mensagem de alguma história, só que Luluco mostra, né? Luluco faz. Cara, eu não sei o que dizer, eu acho muito bonito, sério, eu acho bonito, acho honesto e se fosse só isso, pra mim, já seria excelente. Porque os personagens são legais, os dois que a gente falou são legais. Tu tem outros personagens também muito bons, como o Overjustice. Overjustice é bom pelo Manny, né? Mas enfim. É, o Overjustice, ele é bom porque ele é um Inferno Cop. Ele é mais Inferno Cop que o Inferno Cop, inclusive. O Overjustice é tão Inferno Cop que até nas cenas em perspectiva ele aparece sem profundidade. É flat, né? É. As melhores cenas é quando ele aparece esticado. A PNG dele foi esticada. É isso que aconteceu. E ele anda com o balcão dele grudado, né? Ele não se mexe. A comédia é muito legal. A relação da mãe e do pai da Luluco no início é bem misteriosa, digamos assim. Só que no final é, de certa forma, até um espelho do que é a relação do Nova e da Luluco. Porque um persegue o outro pela vida inteira, né? Persegue esse amor. É como se a vida deles, depois de ter esse primeiro amor, fosse perseguir esse mesmo sentimento pelo universo inteiro, né? E os pais da Luluco mostram muito bem isso. Então, só nisso o Luluco já é muito bom, a direção é muito boa, tudo é muito bom. Só que eu acho que tem muito mais do que isso, né? Ele é essa história e é mais. Luluco é legal e tudo mais, só que contando um pouco como foi a nossa reação ao quando anunciaram a série. Eu lembro que acho que lá pro... Eu não lembro se foi anunciado em 2015, mas acho que não. Acho que foi anunciado no começo de 2016. Antes de 2016, acho que no final de 2015 já tinham anunciado Kiss Neighbor, né? Que era a nossa nova série original da Trigger e tudo mais. Puta merda! Ah! Mariocada! Mariocada! Diretor que a gente não conhece, mas que depois ia ser muito bom. Coisa assim, sabe? sabe? Então a gente tava meio assim quanto ao futuro da Trigger em 2016. E aí depois veio o anúncio de Luluco, né? Tipo, Hiroyuki Machi, diretor, puta merda. E anunciando que era um curta. Tipo, não sei vocês. Eu, quando vi que era um curta, eu fiquei meio... tá bom, né? É um curta. Beleza. É, eu achei que vai ser qualquer coisa. É, então, porque eu pensei assim, o nome do anime é Space Patrol Luluco, né? Tipo, patrulha espacial me lembra daquelas séries, sei lá, me lembra até um pouco Space Dandy, assim, que é, tipo, são várias séries... É bem oitentista, né? É, bem oitentista. Eu achava que ia ser uma história episódica com diferentes casos e o Imaishi fazendo as loucuras que ele sempre faz. Só que sem, como é um curta, eu achava que não ia ter uma linha narrativa e tudo mais, né? Eu acho que, não sei vocês, mas pra mim, eu achava que ia ser mais um paint stalking e menos o que foi. É, eu pensava um pouco nisso também. Episódico nesse sentido, né? De paint stalking. Então, quando lançou no Luco, foi na Spring junto com o Kisnaver, né? Outro que surpreendeu, né? Porque os dois lançavam juntos. Veio o primeiro episódio e tudo mais, e aí com o tempo a gente foi percebendo como o Luco tinha mais e mais camadas. E eu, pelo menos, só depois eu fui notar, eu fui checar que o Luluco era uma série em comemoração aos 5 anos do Studio Trigger, né? Que ele foi fundado em 2011 pelo Hiroyuki Maishi, pelo Masahiko Tsuka, que foi um produtor de várias séries da Gainax, como Furikuri, Diebuster, Gurren Lagann, Penny Stocking. Tudo que o Imaishi trabalhou, ele tava junto, sabe? Então, em 2011, eles formaram um estúdio e a primeira série deles só foi Inferno Cop em 2012, né? Até hoje, discutivelmente, a melhor série da Trigger. Mas, enfim, né? Foi em 2011, eles não produziram nada, né? Eles só fizeram... foram um estúdio de apoio a algumas séries como Idolmaster, coisas do tipo. E aí, em 2013, veio o primeiro projeto, foi Kill la Kill. E aí, 5 anos depois, veio eles com esse anime em comemoração, que é Space Patrol Luluco. Esse é um dos aspectos das outras camadas que Luluco tem, que é o aspecto Trigger. É o aspecto... Como é que eu poderia colocar isso? Auto-celebração. Auto-celebração. Isso. Neologismo. Uma auto-ode. Boa, boa. Gostei. A série, ela faz muitas referências, né? Assim, ela não faz só referências a Imaishi. Ela vai desde... Gainax. Desde anos 90. Desde Gunbuster, Gainax. Né? Desde Gunbuster, é, né? É, Gunbuster. É, tem a Gunbuster Pose, né? Tem a Gainax Pose. Quer dizer, a história da Gainax Pose é um negócio... Tem origens desde lá, Capitão Harlock. Só que, digamos que foi Gunbuster que fez o grande boom dessa pose. O Luluco é uma homenagem a Gainax, é uma homenagem a Trigger, mas eu acho que é mais uma homenagem ao Imaishi. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que ele é mais uma homenagem ao Imaishi e à excentricidade em si do que qualquer outra coisa. Eu diria que é uma ode a todo um estilo de fazer um anime. Eu acho que é uma ode a todo esse estilo de exploitation que não só o Imaishi tinha, né? Como também outras séries da Gainax tinha, né? Como Furikuri, o próprio Gunbuster, coisas assim. Então, eu acho que Luluco é principalmente sobre o Imaishi, mas eu acho que ele vai além e fala sobre todo um estilo de fazer anime, sabe? Mas é um negócio bem próprio do Imaishi, dá pra perceber isso, né? É, tanto é que a maior referência, eu acho, de Luluco é Kill la Kill. Eu acho que se a gente fosse contar o número, a questão do número de referências, Kill la Kill ganharia disparado, porque tu tem até um arco de referências no meio, que ele é aberto em um episódio de referências de Kill la Kill. E toda a parada do episódio é até onde esses caras vão fazendo referência. E piada do episódio é extrapolar o que tu acredita que seja o limite deles. Tanto que chega um momento onde eles botam todos os elementos visuais de e Kill da lore de Kill la Kill, daí eles sobe aquele... a música de Kill la Kill. Eles botam aqueles textos de impacto de Kill la Kill. E daí os litros lettering de Kill la Kill. E aí no final, tipo, tu... What? Sério? Tem uma espécie de gato em corpo de humano e tipo, bizarro. É o cachorrinho do Kill la Kill, né? Acho que não à toa, né? Porque é o maior sucesso da Trigger. Kill la Kill maior sucesso da Trigger. Mesmo eu tendo a impressão que eles gostam mais de Inferno Cop. Inferno Cop. Eu acho que eles gostam mais de Inferno Cop do que de Kill la Kill. E o Inferno Cop faz o... Se a gente fosse traduzir isso num ciclo da jornada do herói, o Inferno Cop, ele é o mestre da Luluco, de certa forma, né? É literalmente isso, né? Porque, tipo, na questão da jornada do herói, tem um momento lá em que há a morte do herói, né? Pra depois ele renascer e acontece justamente isso em Luluco, né? Tipo, literalmente. Porque a jornada do herói também tem a questão do mestre, né? Do mestre. Muitas vezes ele vem, quer dizer, quase sempre ele vem muito antes da morte, mas nesse caso eu diria que o grande mestre é o Inferno Cop no momento da morte. Uhum. E só isso eu acho que já diz muita coisa, né? Porque... Tecnicamente também tem a Sex Chan de Sex and Violence Max Speed, que dá uns conselhos amorosos pra Lulu. É, mas eu acho que o Inferno Cop impacta mais como referência. Mas cara, assim, Sex, como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome disso. Sex and Violence with Max Speed. Sex and Violence with Max Speed. Assim, muito provavelmente poucas pessoas assistiram. Se vocês forem assistir, se vocês forem de menores, vejam escondido. Porque... Que conselho! Se vocês forem de menor... Não é que não vejam. Não, vejam, não, mas vejam. Não é que, tipo, é pedofilia, coisa do tipo. Mas é que, tipo, é um negócio pesado. Em Luluco, eles deram uma amenizada nisso, né? Claramente. Mas... Foi engraçado que tu viu o curta, tu como, tipo, cara, aquilo não é só sangue branco. Ah, sangue branco, puta, isso com certeza existe, cara, na vida. Não, pera. É que assim, eu vou dar um bom ponto aqui, tá? O Sex and Violence with Max Speed, ele é tão meta quanto o Luluco. Só que o Luluco, obviamente, por ter mais episódios, ele leva esse comentário além. A gente nem chegou na parte meta de Luluco, mas já tô dando um glimpse aqui, né? A gente tá falando do arco de referências agora, e a gente falou do Inferno Cop, só que o Inferno Cop vem depois, ele vem no arco do renascimento, digamos assim, a queda do renascimento dela. O arco de referências, ele começa no episódio, é o episódio 7, 8 e 9, né? São esses episódios, não sei se o 6 tá incluído, acho que não. E o primeiro é justamente o de Kula Kill. É o melhor, assim, porque é onde a referência tem graça, assim. Esse talvez seja o maior problema de Luluco, que o Igor já soltou bastante nos textos do Awards, que é esse arco de referências, que assim, apesar dele ter muito valor com relação aos 5 anos da Trigger, dele ter um valor metalinguístico, claro, alguns episódios serem legitimamente engraçados, como o episódio de Kill la Kill, o episódio do Sex and Violence with Mike Speed, sabe, a parte das referências em que o Luluco vai ali, não é como se fizesse tanta diferença assim, pelas camadas da série, sabe, e o Inferno momentos... Cop faz muito mais diferença, Tipo, no episódio de Lilith Academy, por exemplo, mesmo tendo achado um episódio melhor do que o do Sex and Violence with Mike Speed, ele não usa tanto da referência assim pra contar a história ali, sabe. Eu prefiro o episódio de Max Speed do que o episódio de Karami, eu acho mais fraquinho. Eu também. Porque pelo menos a Sex tem alguma relação com a Luluco ali, com o conflito da Luluco. No episódio de Lilith Academy, assim, é um episódio importante, porque é a primeira vez em que a Luluco beija o Nova, mas é tipo, ele utiliza muito pouco a referência do Lilith Academy ali. Tipo, é diferente do episódio de Kill la Kill, que é todo referência e todo ele utiliza pra comédia. Não utiliza tanto pra mensagem, mas utiliza muito bem pra comédia. O interessante desse arco, assim, vamos ser sinceros, ele é ruim. Estruturalmente, Luluco ele é muito coeso. Cada episódio conecta ao outro, as conexões são engraçadas por si só. É, mesmo porque... no começo da série, em que parecia ser coisas mais episódicas, sabe? Tudo era bem coeso, tipo, o final do primeiro episódio é logo o começo do segundo episódio. Aí o final do segundo episódio, em que eles prendem lá aquele carinha lá, aquele cara de polvo lá, ele fala que a mestra dele era Midori. E aí já vai pra questão da Midori. Então, tipo, é bem interligado nesse começo, mesmo sendo algo um pouco mais episódico. É, e por exemplo, essa conexão entre o episódio 1 e 2 chega a ser até uma piada por si só, né? Porque tu nunca ia esperar que ia ter continuação dali. A Luluco era uma arma e tinha acabado de atirar num cara. E, tipo, o que pode acontecer a partir daí? Aí o segundo episódio começa e cai um meteoro na sala. Vamos passar para o próximo tópico, é que chegou um novo estudante chamado Alpha Omega Nova no meteoro. É coeso de uma forma bizarra, mas muito funcional. E aí logo depois vem a Lalaco, né? Vem o fato da Ogikubo ser vendida. Uma piada que eu acho genial. É a piada das avaliações online de Ogikubo. Eles falam, tipo, pô, a avaliação da Ogikubo tem 3 estrelas e meia. Deve ser confiável. Não, e é engraçado, porque a Midori fala assim, ah, tá bom, né? Eles estão vendendo o Ogikubo, vão vender a nave deles. Ela anuncia lá, tipo, nave da Lala, pô. Aí é comprada, sabe? Tipo, beleza, sabe? É, cara, isso é muito bizarro. Esse arco de 3 episódios de referência, né? Ele é completamente deslocado. Completamente deslocado. Só que, mesmo ele sendo essa barriguinha e tal, o Luluco seria muito melhor se não tivesse essa quebra de ritmo no meio. Mas mesmo assim, eu acho que além de ter um valor de autocelebração, que chega até a ser metalinguístico, e a gente tá construindo essa metalinguagem, a gente realmente vai falar, não estamos só enrolando vocês, a gente vai falar disso no final. Por mais que tenha esse valor de autocelebração, é meio que continua sendo deslocado, só que o episódio Kill la Kill constrói bem assim, pra te colocar num clima de referência. Porque a parada do episódio é justamente ele crescendo, crescendo e crescendo até virar uma referência explícita. E ele cresce com comédia, com quebra de expectativa, então o espectador aceita e no final é uma referência explícita. Então quando as referências explícitas aparecem, tu já tá preparado. Então, por mais que seja esse problema, a estrutura da série ameniza isso, né? Pelo menos é um problema bem feito. É um problema com almofadas em volta, digamos assim, sabe? Não vai te machucar, não é tão espinhoso assim. Esse arco de referências, digamos assim, ele, principalmente o episódio Kill la Kill, ele já prepara você, como o Igor disse, prepara você pro amontoado de referências que vai vir depois. Mas eu acho que não é só preparar você pro amontoado de referências pra vir depois, assim. Eu acho que é até um pouco do próprio estilo que o Imaishi, principalmente o Imaishi tem, porque uma parte, digamos, não é a mais significativa, mas faz parte do estilo dele, é uma constante de referências à cultura pop no geral, porque a gente sabe que o Imaishi é um gordinho nerd que gosta de ficar vendo desenho de japonês. Só desenho japonês. É, vendo desenho e lendo gibi. Vendo desenho e lendo gibi. Então, assim, ele é um cara que sabe de muita coisa em relacionada a desenho de cultura pop e tudo mais, quadrinhos. E ele tem um estilo cartoon bem claro, né? Assim, apesar da gente ainda identificar claramente como um anime, né? Ele ainda apresenta um estilo cartoon que é bem perceptível. Não só no Luco, mas principalmente em Penny Stocking, que é basicamente um exploitation de toda essa cultura do cartoon, desenho americano e tudo mais, né? Aí tu falou a palavra certa, né? É o exploitation. A grande parada dessas referências, não só das referências, né? Até da estrutura episódica sequencial, digamos assim. Uhum. Tanto é que tem sempre a piadinha no final, né? Suzuku. Tem até um vídeo que compila todos os Suzuku, assim. Coisa e é engraçado porque, tipo, é como se ela falasse isso pro espectador, porque o espectador não tá acreditando que tem uma continuação a partir dali, sabe? Caraca, acabaram de absorver minha cidade num buraco negro. O que, que eu faço agora? Daí tu vai lá e fala, Suzuku. E quando a Luco morre, ela fala, não vai continuar. E acaba o episódio. Então, tanto essa parada das referências explícitas, da estrutura episódica, mas não episódica, e de ser tudo muito rápido, tanto é que tem 4 temporadas, supostamente, em 30 minutos, sabe? Não é 30 minutos, é 1 hora e meia, né? Não, são cada episódio tem em torno de 7 minutos. É 1 hora e meia. E tipo, não só isso, tá, né? É o exploitation nessas questões e no próprio escalonamento de coisas, que é algo que já é característico do estilo do Imaishi. Tipo, Gurren Lagann, claramente isso. Os caras partem da caverna e vão até o infinito. Um robô maior que o universo. O infinito, literalmente. E o La Kill também é assim, eles terminam no espaço. E Luluco também é assim. Luluco, no final das contas, termina sendo uma No centro do universo. É, um negócio no centro do universo. E aí, no final das contas, ela termina sendo uma garota que pode viajar entre as dimensões. Esse arco de referência, ele já diz muito sobre esse estilo, que é, pra falar num geral, jogado na cara. Exploitation, que é o jogado na cara, é o exagero, é o cara não ter pena de você e deixar tudo claro mesmo. Ele não chega a te tratar como um idiota. Ele não chega a te dizer, tipo, toma, você é muito burro, então toma essas coisas aqui. Na verdade, ele não explica nada, ele só taca as coisas mesmo. Então... Mas é engraçado porque o fato dele tocar as coisas na tua cara tem um valor. Já tem um valor em alguma camada aí, né? Ele tá usando o exagero em favor da estrutura. Da mensagem, né? Da mensagem. É, então... isso a gente tá falando do estilo narrativo de Luluco, né? Porque a gente pode falar também do estilo quanto à forma, né? Que eu acho que Luluco, ele pega duas coisas do Imaishi, que primeiro são as sequências de ações bombásticas, assim, que tem... das fantásticas e tudo mais. E o estilo trash dele, né? Que você vê claramente em Luluco, na maior parte do tempo, na verdade, o estilo trash de Imaishi, coisa que muita gente não gosta. É aquele estilo flat de comédia dele, sabe? Aquele estilo em que todos os personagens ficam bem pequenos, assim. É realmente uma PNG, assim, sabe? É algo meio Inferno Cop, só que não chega ao nível trash de Inferno Cop. Mas isso faz parte do estilo dele, sabe? É uma maneira de não fazer um anime parecer normal visualmente. E esse aspecto do normal é bem importante na série. Aí a gente chega num ponto de convergência de tudo, né? Tanto das referências, quanto do estilo narrativo do Imaishi, quanto da própria Trigger como uma entidade criativa, digamos assim, né? Que a Trigger como entidade criativa também engloba a Gainax, né? Isso é um fato. Como e... também a história sobre a primeira História sobre a puberdade. O fato é que no final tudo isso converge na grande questão de que quando a Luluco aprende que esse primeiro amor dela deu identidade pra ela, fez ela ser diferente de um jeito normal, porque de certa forma todo ser humano é diferente, logo ser diferente é ser normal, né? Quando ela aprende, quando ela fala isso, sendo que a série é cheia de referências, é uma tradução do estilo do Imaishi em uma hora e meia, é a tradução do estilo Exploitation em uma hora e meia, a série também tá celebrando de certa forma a si mesmo. A Trigger, aos trabalhos anteriores dessa equipe, ao estilo do Imaishi, é tudo isso que ele celebra. Ele celebra o estilo Trigger, o estilo Imaishi, o estilo da antiga Gainax de ser diferente. Ele celebra a anormalidade. Exatamente. É porque acho que a pior coisa pro Imaishi é ser normal. Essa é uma questão que a gente... Talvez a gente não falou tanto no começo, mas que a gente guardou um pouco pra parte aqui em Converge Tudo, porque é realmente parte que Converge Tudo. Desde o começo da série, o objetivo da Luluco é: eu quero ser normal. Ela vive numa cidade que é uma PNG super escrota, cheia de aliens e tudo mais, convive pessoas normais e aliens, e ela quer ser uma pessoa normal, ela fala isso, sabe? Tipo, apesar de toda essa normalidade que é aqui, eu quero ser normal. E tipo, até o começo da série ela tava conseguindo, sabe? O design dela era um design bem normal, sabe? De uma... menina de ensino médio normal, sabe? As roupas normais e tudo mais. E o próprio pai dela fala que, nossa, Luluco, você está conseguindo a sua tarefa de ser normal, sabe? Tenho orgulho de você. Porque o pai estava tentando ser normal no começo também, sabe? E logo, nessa primeira cena, vamos dizer que o Imaishi já fez uma interferência falando assim, opa, sem normalidade aqui. E aí, aquele remédio lá do pai dela cai na comida dele, ele come, ele fica congelado e ele quebra em três partes. E aí... ela fala, deixa eu ir pra escola pra pelo menos ter um momento de escola normal, sabe? E ali já não dá, sabe? Tipo, mesmo ela tendo ido antes lá pro quartel... essa é das cenas mais engraçadas também. Quando ela vai lá pro quartel pra falar que o pai dela foi congelado e quebrado em quatro partes, ela chega lá falando com o Verjustice, que não tem uma conversa nada normal também, e ela vira uma Space Patrol... Patrulheira. E... é, uma patrulheira espacial. Uma patrulheira espacial de uma maneira nada normal também. Ela vai pra escola e o final do episódio não é nada normal. E a partir de tudo daí, a Luluco sempre tenta recuperar a normalidade dela, mas ela nunca consegue. E aí, ao longo da série, a gente vai vendo em como o ser normal, digamos, é uma maneira dela suprimir a própria identidade dela, sabe? Você tentar ser normal, você tentar se impor ao estilo dos outros, você tá reprimindo a sua própria identidade, a sua própria maneira de se expressar diante ao mundo. Você tá reprimindo o seu próprio universo, sabe? E o Imaishi meio que trabalha isso ao longo das suas séries, né? Ah, em Kill la Kill, a Ryuko, ela tem que superar o medo de se mostrar, né? O medo de se expor. Em Gurren Lagann, o Simon, ele tem que superar essa admiração pelo Kamina e passar a descobrir sua própria identidade, sabe? Passar a descobrir que outras pessoas admiram ele também. E Luluco é um pouco disso, sabe? Porém, ele tem esse aspecto metalinguístico que envolve o próprio estilo do Imaishi, esse próprio estilo de fazer anime de uma maneira diferente. É, porque a conclusão é justamente que não existe um normal, né? A conclusão é que o normal é ser extravagante mesmo. O amor da Luluco, esse sentimento por ser tão intenso, traz à tona o que é só dela. O interessante é que, como isso acaba sendo uma celebração do próprio Imaishi, pelas referências e pelo estilo dele, e pela palavra normalidade, né? Porque a palavra diferente, anormal, evoca muito o que Kill la Kill, Gurren Lagann, Paint Stalking são, né? Furikuri também. E aí, no final das contas, ele até levanta uma alegoria em cima dessa metalinguagem sobre a busca do próprio amor, que seria, digamos que, o sentido da vida de uma pessoa, né? Buscar esse sentimento intenso. Não é amor só no sentido de, tipo, ah, eu gosto daquela pessoa. É amor a um estilo de vida, né? É um sentimento, É um sentimento forte quando... Isso, ambição acho que seria a palavra, né? Porque o sentido da vida dela justamente é a ambição de resgatar aquele sentimento, resgatar aquela intensidade. Essa alegoria que ele faz, se tu for levar pro âmbito da metalinguagem, onde esse amor da Luluco é o amor do Imaishi pela anime, arte, por animes, dá pra considerar que a busca por fazer algo... Qual seria a palavra? palavra, a busca por fazer algo intenso, extravagante. Algo diferente? A busca por fazer algo com amor, ou algo diferente, não, é difícil achar uma palavra. Boa, boa. Algo com suas próprias qualidades, né? É infinita, né? Tu nunca vai chegar e vai, tá aqui minha série, tá aqui, sei lá, meu livro e acabou. Nunca mais vou fazer nada, nunca mais vou produzir nada, essa foi a minha criação da minha vida. A busca por fazer algo perfeito, entre aspas, e algo tão intenso quanto aquela primeira paixão por criar, nunca vai acabar. Até porque, como compararam com o Big Bang, o primeiro amor da Lu, o universo sempre está se expandindo. É, e também essa expressão de fazer essa busca por expressar um estilo que diz quem você é, meio que se transforma numa ferramenta narrativa em si, né? Porque tem aquele momento lá em que o Buraco Negro, que é o grande vilão da série, ele rouba o coração, né? O amor cristalizado da Luluco. Ele rouba, assim, e aí o Luluco faz de novo, assim, outro coração. Aí ele rouba de novo, ela faz infinitamente. É justamente isso, sabe? E o Eduardo falou que o universo tá sempre se expandindo e tudo mais, né? E o o curioso é que o Buraco Negro é justamente o contrário disso, né? Ele faz o universo se dobrar dentro dele, né? Ele consome o universo, sabe? Ele faz um vazio ali. Uhum. E é justamente isso que esse Buraco Negro é, sabe? O Buraco Negro, ele ficava comprando coisas constantemente, ele ficava vendendo coisas constantemente, porque ele era uma pessoa vazia, sabe? Ele era alguém vazio. Ele não tinha uma ambição, não queria expressar algo por si mesmo. Ele só comprava coisas, só comprava e vendia coisas, sabe? Uhum. Essa era a vida dele. Então, a Luluco, ela justamente sendo o antagonista dela, né? É algo que faz total sentido e que contribui ainda mais pra essas camadas que a gente falou na mensagem, né? O que me pegou muito nesse final, principalmente na cena dela mostrando que ela correria atrás do Nova a vida inteira dela, correria atrás dessa idealização a vida inteira dela, né? Assim como os produtores da série, né? Correriam atrás dessa paixão pela arte a vida inteira deles. É que a gente já viu isso antes, né? A gente já viu em Millennium Actress. A mesma coisa, porque a paixão da protagonista é a paixão pelo cinema, pela aventura, é a paixão pelo aquele cara, mas aquele cara é uma idealização dela, né? Então a paixão dela é uma paixão pela aventura e a conclusão é que essa paixão nunca vai acabar. A paixão pela aventura é imortal, é milenar. A felicidade em si é a busca, por ela, né? Mas apesar da gente já ter visto isso em Millennium Actress e acredito que em outras obras também, se eu não me engano, quando eu vi eu cheguei a citar outras coisas, mas não lembro agora. Luluco faz do próprio jeito, né? Luluco cumpre com essa mensagem dele de ser identitário, de ser único, e faz a mesma mensagem que a gente já viu em outro lugar, só que da sua própria forma, com as suas próprias camadas, com o seu próprio visual, até com uma conclusão um pouquinho diferente e tudo mais, né? E ele até expande isso, a gente tá sempre em busca de uma nova obra, de uma nova criação, de uma nova forma de expressão, apresentando o próximo anime do estúdio, sabe? Pois é. É até engraçado, porque a Luluco, ela ganha a capacidade de viajar entre as dimensões, né? E aí você pode até pensar, pô, será que esse universo todo é o universo da própria Trigger? Porque é isso que o anime dá a entender, né? Ela pode viajar entre essas dimensões, é justamente por ela poder viajar entre essas dimensões que ela vai atrás do Nova, né? Que, digamos, vai ver ele tem alguma outra dimensão, coisa do tipo, né? Mas esse próprio aspecto dela viajar entre dimensões dá a entender que, tipo, tudo aquilo é um universo da Trigger, sabe? E que Luluco é o, até agora, né? Porque vai ver que eles... A gente ainda vai falar um pouco depois das Trigger Girls, mas Luluco até agora foi esse aspecto que uniu todas essas séries da Trigger, né? Uniu não só tipo, vamos colocar eles juntos porque vai ser legal ver, mas uniu eles pra transmitir uma mensagem sobre o próprio estilo dele, né? Sobre a própria busca por algo que você quer fazer na vida. E ele até consegue fazer isso de maneira comercial, como eu falei, apresentando uma nova série. E essa apresentação não é vazia, porque tem a ver com a própria continuidade da aventura, né? A aventura vai dar continuidade através do Little Witch Academy ali, e depois do Little Witch Academy pra outro, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda poderia falar, sabe? Tipo, eu gosto como Luluco, ele faz o espelhamento, não só da relação do Nova e da Luluco com a Lalako e o pai da Luluco. É legal como tem até um desenvolvimento sutil nisso, porque o pai da Luluco, ele queria ser normal também. No começo da série, quando que ele fala, Luluco, você está conseguindo ser normal? O fato dele tá querendo ser normal também, sabe? E no final, quando a Lalako fala, tipo, eu sou a Lalako, capitã espacial e tudo mais, é como se a Laloco, ela já tinha descoberto isso, já tinha descoberto essa questão da própria identidade dela, de percorrer por esse sonho dela, de percorrer por expressar essa identidade dela. Ela já tinha descoberto isso antes de todo mundo, sabe? E ela leva isso pra Luluco e pro marido dela, porque o marido dela, no final, ele fala, assim como a Luluco vai perseguir o Nova, ele fala, Laloco, eu vou perseguir você até os confins do universo. Uhum. Então, tipo, assim, não é um desenvolvimento de personagem super profundo e tudo mais, mas são detalhes que adicionam tanto, sabe? Que tornam toda a experiência, no geral, tão mais fascinante que é algo simplesmente lindo de se olhar, sabe? Você vê uma pessoa que você gosta tanto, um artista que você gosta tanto, podendo celebrar seu próprio estilo, é algo simplesmente até emocionante de se olhar, sabe? Eu tinha falado ali que o Sex and Violence with Max Speed era um pouco disso, e na verdade ele é exatamente isso, né? Ele grita na tua cara, seja o que você quiser ser, seja diferente, seja agressivo, seja extravagante. Só que o Luluco, ele vai um pouco além, né? Ele vai muito além, na verdade, né? Ele fala sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu falei que o Space Patrol Luluco, a série Space Patrol Luluco, foi a que interligou todas as obras da Trigger até o momento. Porque tem um negócio chamado Trigger Girls, que aparentemente ninguém nunca falou, só quando lançou o Luluco começaram a falar. Que Trigger Girls, aparentemente, era quando a Trigger foi anunciada e tudo mais, eles divulgaram essa arte que meio que apresentava o estúdio em si, né? Eram três garotas, e uma dessas garotas é justamente a Luluco. A Trigger Chan. Que no final se chama Trigger Chan. É, enfim, vai ver, a Trigger pode fazer outras séries que sejam cada uma dessas garotas, sabe? Então, não sei. Eu só queria concluir com uma coisa que, pra mim, Luluco é a melhor série da Trigger até agora, superando Kill la Kill, sim. Talvez não Inferno Cop, mas enfim. É, eu acho que... É porque, assim, Luluco tem muito mais valor que Inferno Cop, só que Inferno Cop é muito mais sensacional dentro do que é. Sim, muito mais funcional dentro do que é. A gente falou muito, principalmente do final da série, em como ela representa muita coisa, mas no episódio 3, no final do episódio 3, mesmo no começo, eu acho que a série já falava muito sobre o que tem no final. E eu acho que um diálogo que tem entre a Luluco e o Nova, que representa toda a série, é um que a Luluco pergunta, ah, eu deveria ficar normal, deveria estar normal? E o Nova fala, não, você deveria estar linda. Maravilhosa. Você deve estar bonita. Você não deve ficar normal, você deve simplesmente ficar maravilhosa, sabe? Que eu acho que é justamente Luluco em si.